Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O primeiro-ministro fez ontem uma declaração ao país, onde afirmou que o governo não está disponível para voltar a subir os impostos como medida para conseguir arrecadar mais dinheiro. Pedro Passos Coelho alegou que tal ação iria colocar em causa a recuperação atempada da economia e prefere cortar, por isso, na despesa pública. Segurança social, saúde, educação e empresas públicas serão as áreas onde vão ser feitas mais e maiores reestruturações, com vista a reduzir o peso de cada uma na despesa do Estado. Durante esta declaração, o primeiro-ministro fez questão de lembrar que a decisão do Tribunal Constitucional relativa ao chumbo de 4 artigos do Orçamento para 2013 implica a não conclusão da 7ª revisão regular da Troika e lembrou que, enquanto esta revisão não for concluída, o montante correspondente não vai ser libertado. A Comissão Europeia fez saber ontem, em comunicado, que está confiante que o governo português vai conseguir encontrar soluções para substituir as 4 medidas chumbadas pelo Tribunal Constitucional e que juntas abriram um buraco no orçamento do Estado para 2013 de cerca de 1.300 milhões de euros. O novo ministro da Economia do Chipre veio dizer esta segunda-feira que o país poderá não ter dinheiro para pagar salários e pensões já neste mês de abril. Yaris Ioriadis explicou que os fundos públicos cipriotas podem acabar ainda este mês, visto que a primeira fatia do resgate financeiro da Troika não deverá chegar antes de maio. O executivo cipriota precisa, ao que tudo indica, de 75 milhões de euros para garantir os salários e pensões dos funcionários públicos já em abril. A China já veio a público avisar a Coreia do Norte que não vai tolerar um conflito armado às portas do seu país. O presidente chinês, Xi Jinping, declarou que nenhum país devia ser autorizado a arrastar uma região para o caos para obter ganhos egoístas. E o ministro dos Negócios Estrangeiros de Pequim também já veio dizer que está inquieto perante a tensão crescente na Península Coreana e avisou que Pequim não vai tolerar que sejam criados problemas às portas da China. 15 pessoas morreram ontem em Damasco, na Síria, em resultado de uma série de atentados naquela cidade. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o exército sírio, por seu lado, fez saber, através de um comunicado divulgado pela agência de notícias Sana, que combateu rebeldes a leste de Damasco, no setor de Ghouta Oriental, cerca de 50 km a nordeste da capital síria. Hoje, um carro armadilhado fez mais 10 mortos neste país. Morreu Margaret Thatcher, a antiga primeira-ministra britânica, conhecida como a Dama de Ferro, e que chefiou o governo de Inglaterra entre 1979 e 1990, faleceu devido a um acidente vascular cerebral, como afirmou o seu porta-voz, Lord Bell. Thatcher tinha 87 anos de idade. O atual chefe de governo britânico, David Cameron, já veio dizer, em comunicado, que lamenta a morte de Margaret Thatcher e que toda a Inglaterra perdeu uma grande líder. O Benfica venceu ontem o Olhanense por 2-0 em Olhão e mantém o primeiro lugar da Liga. Sálvio e Matic fizeram os golos encarnados, ambos apontados na segunda parte do encontro. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos.